Capitão Caverna! Querida, cheguei! Elo perdido. Versão brasileira Jurassic Cast. Good morning, interneticos! Elo perdido de back from Comic Con, Miote. Olha aí, Miote. Voltamos, infelizmente, Infelizmente, né, Miote? Voltamos, porque eu não queria tentar voltar, não, viu? Esse aqui vos fala é o Calaveira. Olha só, direto do programa especial sobre Comic Con, interneticos. Esse quem vos fala é o Calaveira. E tá comigo aqui o Miote. E eu já tô na contagem regressiva. O ponto que vem, né? Pro próximo. Coruja tá ensandecido. Tá Coruja mesmo. Já tá pegando todos os bicos possíveis. Ele tá passando o dia inteiro hoje procurando emprego. Sai da tua cara, pula na praia. Agora nós vamos invadir sua praia. Está comigo aqui também o Brunão, olha só. E eu nunca fui pra Comic Con. É, mas tu também já foi pra Comic Con, pra te conhecer a Leia Costa Leste toda. Pra tomar no cu, né, meu filho? Mas eu vou, me aguarde ano que vem, 2014, foda-se Copa do Mundo. Caralho. Agora se você vai se incomodar. E olha só, interneticos, pela primeira vez aqui no Jurassic Cast, com a mais alta das honras, o nosso queridíssimo amigo Rogério Goodend, que estava com a gente lá na Comic Con. Seja Olá. Bem-vindo, meu caro. Muito obrigado. E, pô, você sabe que o Bruno falando aí sobre 2014, a Copa, realmente, né? Como que vai ser essa história da Comic Con? Os caras não vão ter que adiar? Adiar a Comic Con por causa da Copa? Porra, você tá sabendo que as escolas vão terminar 15 dias antes as aulas só por causa da Copa aqui no Brasil? Ah, mas aqui eu vou estar cagando e andando pro Brasil, cara. Eu quero ir ver o painel do Super-Homem Batman. Ah, é isso que eu quero ver. Miote Bonfim, aí ele vai ficar 7 horas da fila. Ele vai. Fico. E aí a gente vai ficar... Não, não precisa, não e aí precisa. A gente... Não precisa. Aí a gente põe ele pra dormir lá, porra. 5 horas da manhã, ele vai lá pra fila, ele vai ser um dos primeiros, pronto. A gente chega lá e encontra com ele. Eu já acordo cedo, normalmente, eu vou, não tem problema. E a gente vai ficar mandando WhatsApp pra ele assim, Comic Con não é só expositores, Comic Con também é fila. Entendeu? Vai ficar fazendo isso, assim. Não, fica mandando assim, tipo, não dorme. Isso, e aí, como é que não tá? Já conversou com. Já entrevistou as pessoas na fila? Ficar fazendo esse terrorismo que ele faz com a gente. Olha só, interneticos, hoje o nosso programa especial sobre tudo que nós vimos e o que nós não vimos lá na Comic Con. Sim, por que o que nós não vimos? Porque teve coisa que a gente não conseguiu ver, cara, a gente não conseguiu chegar lá. Mas muita história engraçada, muita bizonhice do Miote, muita sacanagem, muita branquela americana, cosplay esquisito, tudo isso logo depois dos recados do Jaiminho, ou reclames do Jaiminho, não sei o tamanho do negócio, então vai aí. Nós vamos invadir! Todo mundo malhando, galera! Eu sou um novo gatinho. Eu sou de tanga. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Yo, see what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want. Hey. recados do Jaiminho, rapidinho pra você, meu caro internético, que quer ouvir este programa da Comic Con. Além do programa da Comic Con que tá aqui hoje pra vocês escutarem, nossos ouvintes escutarem, tem os vídeos que vocês fizeram lá, né, cara? Isso. Sim. Estão todos aí no post, e as pessoas precisam assistir, precisam curtir, compartilhar, porque, pô, foi feito com o maior cuidado, o maior carinho. Ontem não, teve uma pré-estreia, né, uma galera perguntando pra mim, e aí, como é que foi lá? Eu falei, pô, veja o vídeo. A gente sabe que o dia é corrido, às vezes as pessoas têm outras coisas, mas, pô, tira aí um tempinho, na hora do almoço, entra no JazzCast. É um vídeo por dia, sei lá. Se inscreve no canal, que vale a pena também. Estamos produzindo conteúdo aí pra vocês, então a gente só quer o retorno amigável, querido e simpático de todos vocês. É, só precisa ver, só isso. Dá um curtizinho, dá uma compartilhada, se puder, favorita, também ajuda. Humildemente foi o que, literalmente, nós, eu e Miotti, conseguimos fazer. E o Bonfim também, que ajudou a gente pra caramba lá. Isso, e a edição do Pessoal do Virtonet, né? Não, e nego trabalhando exaustão, sábado, domingo, feriado. O editor dele tava trabalhando sábado, domingo, se eu não me engano. Trabalhou até a tarde da noite esperando os vídeos, porque os vídeos eram muito grandes e ele ficava esperando os arquivos baixarem. Não, e a lente era a diferença de 4 horas, né? Então ele tinha que esperar a gente mandar. Cara, não tem como agradecer. Nem eles, nem a Sony, né, velho? Não existem obrigados o suficiente no mundo que façam com que nós possamos passar pra vocês o nosso grau de agradecimento, tanto pra Sony quanto pra Virtonet. A verdade é essa. Agora, outra coisa que o pessoal pode ajudar é, além dos vídeos da Comic Con, ver as nossas outras adaptações de vídeo, né, Miotti? Tem a Cozinha do Tchaka, né, que saiu uma agora sensacional aí. Pô, esse ficou incrível, com a presença do nosso querido amigo Diogo Braga, falando sobre Star Wars. Eu preciso aqui fazer um agradecimento especial ao nosso querido amigo Rodrigo Tucano, que fez os efeitos de edição ali, de sabre de luz, tiro e efeitos de morte. Ele botou até o Wilhelm Scream lá no Diogo. Foi quando muito ele engraçado vai. Aqui. Ficou muito bom. O Rodrigo Tucano, ele é um editor mega... Ele é foda. Mega é foda. Foda e mega amigo. Ele sempre quis fazer alguma coisa pra gente. E, cara, brigadão por essa ajuda. E sem tempo, hein? Ele tava sem tempo. Tava sem tempo e fez um trabalho, pô, perfeito. Cara, muito obrigado pela ajuda, velho. A gente agradece demais. Além disso, temos o nosso querido Dicas de Sedução do Miotti, que a cada dia assusta mais gente, né, Miotti? É, o pessoal já tá assustado aí. Quem vê, não aguenta de dar risada. É sério, eu não sei como é que essa merda não explodiu ainda, bicho. Não, o pior de tudo é que eu chego no Espaço Z, aí uma das meninas chegou pra mim e falou assim, já saiu as dicas? Eu falei, ah, você não viu não? Ela vai ver na minha frente. Eu falei, faz isso não, não faz isso não, aqui não. Deixa eu ir embora. Ainda mais o último, né, meu? Acho que foi pois um arraso. Pois é, o último. E também temos o nosso querido Brunão Indica. Nosso, meu querido, né? O de vocês, eu nem sei se vocês gostam dessa merda. Eu gosto! O Non, agora o Non tá lá e em breve, o Non... Materializado! Quem sabe o Non vai aparecer fisicamente, né? Materializado! Junto com o Brunão! Isso mesmo. Então, Brunão Indica, né? Vamos ter que mudar o nome mesmo. É isso mesmo, tá ligado, Gordo? Que quem vai ficar com o programa sou eu, né? Não tem problema, eu fico de escada pra você, não. Tá ótimo, vai ficar tipo um topodito. Isso. Assistam os nossos vídeos, estamos aí com um monte de atração no YouTube, mas precisamos dos retornos dos nossos ouvintes. A gente queria pedir que os ouvintes, que são muitos, também pulem pro YouTube. A gente precisa do view de vocês lá também pra gente poder crescer no YouTube, poder crescer mais e ter mais coisas de JazzCast pra vocês aí. Outro jeito que as pessoas têm de nos ajudar, Miotti Calaveira, qual que é? Comprando camiseta e caneca. Isso, comprando as camisetas e as canecas. Primeiro vamos falar das nossas canecas queridas da loja.themagicbox.com.br, onde você pode comprar nossas canecas incríveis. Temos caneca do Rock, temos caneca do Quem Será Chamar, lá do Tutu. A caneca mágica. A caneca mágica, que é preta e vira branca, que é fantástica. Temos a caneca do Dino, temos a caneca do DeLorean Ebelina. Ó, quem quiser ver as canecas, elas estão aparecendo na Cozinha do Tchak e na Dica de Sedução. Então vocês podem entrar lá e comprar as canecas. Cara, as canecas são baratinhas e são de uma qualidade incrível, velho. E também nossas camisetas, né, Miotti? Agora nós temos um anúncio a fazer aí das camisetas, uma coisa que de repente as pessoas têm que se ligar. Qual que é? Tem que se ligar, porque até dia 31/8, esse mês agora, final do mês, as camisetas Save Ferris, McLove, Thundercats, Aura Time e Act One vão tirar de circulação, não vão ter mais. Vamos tirar de circulação as camisetas aí que o Miotti mencionou, Save Ferris, McLove, Thundercats, Aura Time e Act One. Por que, Miotti, que a gente vai fazer isso? Porque vão renovar. Exatamente. Estamos renovando o estoque de camisetas com novas estampas. Estamos aí entrando em contato com desenheiros importantes aí, Leonardo Maciel. Vamos ter novas estampas. Agora, se você tem interesse em ter alguma dessas que a gente mencionou, você só tem até o dia 31. E não vai voltar, cara. Sinto muito. Então, se você sempre quis ter aí Thundercats, Adora Time, que é incrível, a do McLove, Save Ferris e Ecto One, cara, corre atrás, corre dia 31, faz um pacote, junta na firma, compra as camisas, porque vai ser sua última chance. Fictioncorporation.com.br, compra agora! Ah, interneticos, então é isso. Os reclames do Jaiminho ficam por aqui. Nós vamos voltar agora com programas da Comic Con. O Headshot. Tá de brinquedo em mim, cara? Você não tem problema de queixo, pá. Você é... Como é que é? Quem dá um tapa no manequim, velho? Meu cara é queixo. Meu cara é queixo. Ah, interneticos, vocês não sabem que é viajar pro State com Miotti. É muito bom. Vamos lá, Miotti. Vamos voltar pro programa. Vamos lá. If you wanna be my lover. Como é que fala Comic Con em inglês? Não, sacanagem, velho. Miotti, vamos do princípio, né? Até porque vocês fizeram uma pauta muito bonitinha aqui, creio eu que tenha sido o Brunão, porque tem acento. Foi o Miotti. Não, foi eu que fiz. Foi você, Miotti? Fui eu. Eu só acrescentei duas coisas. Sério? Sério mesmo que foi você? Sério. Eu acrescentei algumas coisinhas, mas a maioria é do Miotti. Olha, eu tô bobo, porque tem a pontuação aqui, cara. É, na proparoxito, né? Como tudo começou, Miotti? Como tudo começou? Rapidinho, como é que, pra quem não sabe, se é que tem alguém que não sabe, como é que a gente foi pra Comic Con, Miotti? Bem, a gente recebeu um e-mail da Sony convidando a gente pra participar do concurso. Ah. O curso tinha duas etapas. Passando as duas etapas, você ganharia a passagem, hotel, tudo pra Comic Con. E nós ganhamos, porra! Não, eu lembro que a gente tinha acabado de fazer uma gravação, se eu não me engano. Tá, ia começar a gravar. Ia começar, né? Começar. Aí o Dudu entrou no Skype e falou, gente, acesse o e-mail de vocês aí, porque tem um negócio aí, que uma promoção que vai rolar. A gente leu, só que você ficava assim, velho, mas a gente não vai pra essa merda. Mas nem na casa do caralho. Que a gente é o quê pra ganhar uma porra dessa? E o Miotti sentadinho nas agências do Correio, né, Miotti? Pois é. Leu o e-mail e me liga chorando. O Miotti me ligou chorando. Caralho, cara, nós ganhamos! E aí foi uma loucura pra tirar documento. Miotti, acho que seria legal a gente falar um pouquinho como é que foi pra tirar o passaporte, né? Ah, o passaporte é uma história à parte, hein? Uma história. Eu acho que dá pra fazer um podcast sobre o passaporte. Bofim, sacanagem não. Porque eu e o Miotti, a gente nunca tinha ido pra fora do Brasil, né, Bofim? Você sabe disso, né? Sim, vocês me contaram. Eles mandaram e-mail pra gente por volta de 1h, 1h30, tá o Miotti e eu aqui dentro da minha casa, assim... sem saber o que fazer. E eu, cara, beleza. Você pé no chão, vamos agora correr atrás do documento. Isso porque a Sony mandou e-mail assim: parabéns, você ganhou. Me mande seu nome, telefone, endereço e número do passaporte e visto. Aí a gente mandou e-mail pra eles assim: que é um passaporte? Que é um passaporte. Onde tira? E aí o cara, ó, então corra atrás. Não, aí eles foram, os meninos foram e mandaram um outro e-mail pra gente: vocês conseguem isso até amanhã? Não, calma, mas aí eles entenderam e tal, e fomos atrás do passaporte. Aí eu falei com uma agente federal, creio eu. E a mulher seguiu o seguinte diálogo. Expliquei toda a situação pra ela. Aí eu falei pra ela assim: olha, o problema é que pra agendamento de tirar passaporte é só em julho. Gente, nós estamos em março. Só em julho que tem agendamento pra tirar passaporte. Aí a mulher: não, mas você faz o seguinte, você vai ficando clicando aí, que uma hora tem gente que desiste e você... Vai abrir uma janela. Vai abrir uma vaga. Agora vamos abrir a vaga. Falei, minha filha, você não entendeu. Aí eu expliquei tudo de novo. Mas é só o que tem é isso aí mesmo. Eu falei, minha filha, olha só. Eu sei que existe um tal de um passaporte de emergência. A gente sabia disso, o passaporte de emergência é um documento meio emergencial. Como o próprio nome diz, né, Brunão? Ele é emergencial, e você paga o dobro, parece, né? E é um papel mais mequetrefe, assim, né? Não é um passaporte pra valer, é meio bunda, não é? É, eu creio que seja. Deve ser. E aí a mulher falou, não. Aí eu falei, ó, tem esse passaporte aí, minha filha? Porque o que eu preciso é de um salvo conduto pra me levar até os Estados Unidos. Ah, você pode tentar, mas isso não tem regra, você tem que chegar lá e convencer o policial. Mas beleza, fomos lá e tal, que não sei o que, e poeira voando pra ele. E era dia de gravação do Cozinha, velho. E era dia de gravação do Cozinha, né? Isso foi umas 4 horas da tarde. Foi. E aí, não, isso aí já era uma e meia. Chegamos na Polícia Federal lá do. Eu quase briguei com um gordo, bicho. Como é engraçado. Puta merda. A gente tava no estacionamento, ficou meia hora esperando uma senhora retardada com seus dois pimpolhos sair da vaga. Quando ela sai da vaga, parou um rinoceronte no meio da vaga porque ele era gordo. E ele achou que ele tinha que parar. Aí, minha tia, chegado, eu estou aqui há meia hora, eu e o gordo. Eu tô aqui há uma hora. O gordo tinha acabado de chegar, velho, mas do jeito que eu tava, eu desci do carro, eu parti pra cima do gordo. E o miote, para, Rodrigo. E eu ficava assim pro gordo. Gordo, filha da puta! Sua baleia! Ele saiu do carro e quase deu porrada no cara do gordo. E eu xingando o gordo de gordo. Seu escroto! Comeu contra tua mãe, seu gordo! E o miote, pô, tô chamando o cara de gordo, velho. Que moral é essa? Cara, nessas horas, meu, tem que filmar, cara. O pior, ele tava com o cu na mão. Porque a gente tava no aeroporto, porra. Sei lá. Por que esse cara tirou uma arma ali do carro, porra? É, você achou um cagão. Lupa tudo. Não. Vai que ele era o policial que eles iam encontrar lá na Polícia Federal. Mas não, porque tava na camiseta do gordo, tava escrito Desentupidoras Companhia A. Ele era um pouco de xixi, né? Lá na Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, explicamos a história e a gente tava com as camisetas da Fiction. Aí o cara olhou pro miote, assim, tipo, escutando a história. Os caras muito de boa, o pessoal lá da Polícia Federal. Aí ele olhando pra cara do miote, assim, olhando pra mim, né? Aí a gente acabou de explicar, o cara apontou pro miote e falou assim: essa camiseta é de super-homem. A gente tá com a camiseta da Fiction, era Daily Planet. Aí o miote, pô, a gente trabalha com cinema, eu mostrei o site, o cara, não, de boa, tranquilo. Foi lá pra dentro, conversou com a professora do Charlie Brown, porque era isso que eu escutava o cara conversando com a professora, e fazia assim, bó, bó, bó, bó, bó, bó, bó, bó. Eu escutava desse jeito, lá dentro. Eu tava conversando com o delegado. Voltou, o cara virou e falou assim, vocês já pagaram as taxas? Ah, pagamos, não pagamos? Enfim, pagamos tudo, resumo da história, voltamos na Polícia Federal, e o passaporte que era pra ser tirado em julho, saiu na semana seguinte, isso era uma quinta-feira. O melhor foi que nesse dia era um dia que ia ter a gravação da cozinha, né? E aí o miote já me ligou chorando de manhã, porque tinha ganho a parada, e tinha que correr pra ir na polícia, e aí depois os dois combinaram de vir me buscar pra gente gravar a cozinha lá na casa do Coruja, né? Isso. E aí, velho, os dois, a gente combinou, não, ó, Bruno, pode me esperar lá no posto. Aí eu vou e desço pro posto e fico esperando. Daqui a pouco vem os dois, velho. Parecia a carreata dos caras que ganharam a Copa do Mundo, velho. É, velho. E os dois buzinavam assim, o Calaveira botou meio corpo pra fora, velho, do carro, ficou assim... É tetra! É tetra! Foi desse jeito, cara. Bruno... Eles desceram, chegaram no posto pra me pegar, meu. O Calaveira desceu, velho. A gente se abraçou, ficou pulando igual dois. É. Igual um Rock 3. Depois que a gente tirou o passaporte, o visto foi simples. A gente fez o formulário, passou o dia inteiro preenchendo aquela merda, mas por sorte, né, meu, estava vazio a embaixada americana. Agora estão facilitando, né, tá tendo duas etapas, né, então acho que... A gente fez a aplicação na segunda e na quinta-feira a gente tinha entrevista. Pois é. E o pessoal botando terror, né, meu, ó, minha mãe virou pra mim e falou assim... Prepare-se para ficar 4 horas na fila, porque eu e seu irmão, meu irmão mais novo, Ricardo, ficamos 3 horas e meia. E olha, quando você entra, eles já estão te avaliando. eles te tratam igual lixo. Cara, eu fui cantado por uma americana na fila. Aí a gente, pô, com um cagaço do caralho, meu irmão virou pra mim e falou assim: é, o problema é que você e Leonardo são dois indigentes, né? Vocês não vão conseguir tirar o visto porque vocês são dois indigentes. Eu falei, como assim dois indigentes? Ah, é porque vocês, né, o emprego é merda, vocês ganham pouco, quem vai pros Estados Unidos não pagar pouco. Eu falei, caralho, bicho, que merda de vida. Ele já tirou dele? Você só sabia que ele já tirou dele? Tá tirando agora. Tá, deixa eu ver se ele não conseguir, eu vou rir pra caralho da cara dele. É, aí eu não vou não, né? Eu vou. Eu não vou não. Muito, mas vamos lá. Cara, antes chegamos lá na fila, o Miotti fez um high five pro consul lá, o cara, e tu vai por onde? O Miotti, comicou, o cara, ah, comicou. Very nice, head shoulder. A minha te deu um high five no Joel Santana. Na minha vez, o cara confirmava. Se o cara tivesse falado assim, você vai pra Nova York? Eu falava assim, pra ele tava tudo certo. Ele só fez isso, você vai pra San Diego? Eu falei, vou. Você vai ficar 5 dias lá? Eu falei, vou. Você vai ficar no Hotel Hilton? Eu falei, vou. Então tá bom. Obrigado, pode pegar seu passaporte depois. Eu falei, como é que assim? E cadê o pânico, cara? Eu vim preparado pro terror psicológico, velho. Eu tô cheio de anfetamina. É, mas a vida do pessoal que tá tirando visto agora tá bem mais tranquila do que alguns anos atrás, porque o negócio ali já foi sério, pra caralho, assim. Bruno, pô, eu teve um dos vistos que eu já tirei aqui em São Paulo, que eu virei à noite pra poder conseguir a senha pra ir tirar o visto, cara. Que? É, já foi. O negócio já foi sinistro já. Excelente, então, nossos ouvintes aí, se quiserem ainda tirar passaporte e tal, tô achando que não vão nem tentar porque não vão conseguir, gente. Até o Calaveiro e o Miotti conseguiram. Dois indigentes. Isso. Boa. Chegamos em San Diego, Miotti. Agora vem a melhor parte. Miotti, como não, é que... Não, peraí. Antes disso, eu quero que você conte, vocês dentro do avião, como é que o Miotti conversou com a aeromoça. Ah. Conta eu ou conto você, Miotti? Conta você. É você que gosta de contar isso aí, vai lá. Ele fica puto. Estávamos dentro do avião e tinha uma mulher com a cara da Oda May. Lembra a Oda May do Ghost? Oda May Brawl. Oda May Brawl, que era a... Do Ghost. É, era... Como é que é o nome da atriz? É a Whoopi Goldberg. É a Whoopi, velho, mas era a cara da Whoopi. Aí a mulher vai e joga um good night, uma coisa assim, good evening, uma merda assim. Ou hi, hello. Não, falou hello. Aí eu virei pro Oda May e falei hi. Atrás vem um ogro. Aí ele vai e me manda pro Oda May, how? Pra cara dele, ele veio todo pimpão, falei inglês, eu falei, filha da puta, tu não falou inglês não, caralho, tu é maluco, velho, essa porra, esses bichos são tudo melindrados, qualquer coisa é preconceito, tu ainda me joga um rau na mulher que parece o Eclipse, caralho, ela vai botar gente aqui pra fora, meu irmão, não, eu falei inglês, tu falou rau, desgraçado, tu falou rai, não. Uma coisa que eu gostaria de falar antes de vocês detonarem mais ainda o Miotti com relação ao inglês fluente dele, e para quem está nos ouvindo e não fala inglês, é importante você Miotti, fazer uma declaração de como você conseguiu se virar e encarar essa perseguição que o Rodrigo faz com você. É uma perseguição foda, cara. psicológica mesmo. É um bullying psicológico, linguístico. Ah, é? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar ele pra São Paulo, eu quero que ele passe uma semana aí na Virtuanet. Ou melhor, não, na Net Virtua. Isso. eu quero, bicho, mas tu vai me ligar, Bonfim, tu vai falar assim, pega esta porra que eu não aguento mais. Por quê? Porque tu é chato pra caralho, meu. Tu é grosso. Se fuder, caralho. Tu é mó grosso, seu peitinho. Tá bom, tá bom. Mas fala aí. Então, mas o cara, ele se deu. Meu, ele conseguiu se virar. Eu vi. Ninguém me contou. Eu vi o cara pedindo um jantar inteiro pra dois. Trouxe direitinho. Não fode. A gente foi numa casa de hambúrguer que tinha 5 opções, velho. Ele apontava. Se virou. E falava, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu tinha 12 anos. Eu não falava inglês e o cara, para fazer chicken, eu não sabia o que era chicken, ele imitou uma galinha. Então. Pá, muito bom. Porra. Então, cara, funciona. Chegamos na imigração, né, Miotti? Lá em Dallas. Isso, em Dallas. Uma cidade que é aquele aeroporto, né? Cara, é grande pra cacete aquele lugar, velho. Sacanagem, não. O portão onde nós estávamos até o portão de embarque de Dallas pra San Diego, nós pegamos um trenzinho que ele andou por 10 minutos por dentro do aeroporto, velho. É muito grande, parece que é o segundo maior aeroporto do mundo. É o segundo. É o segundo, né? É. O segundo maior... Cara, gente, é lindo. Lindo, lindo, lindo, né, Miotti? Muito bonito. É muito bonito. Muito. E aí nós chegamos na imigração, Miotti. Por favor, conta pro pessoal como é que foi na imigração. O drama que nós passamos na imigração, Miotti. Chegamos lá, fila não tava muito grande. E tinha uma mulher que parecia mais uma Paraíba. Parecia vendedora de acarajé, velho. E ela tava falando com o pessoal ali, falando inglês, tudo, né? E o calaveira chegou e falou, pô, mas que mulher feia. Eu falei em óbvio, só pra você. Falou pra mim, claro, não falou alto pra mulher, mas... É. E lá pelas tantas, a gente já tinha passado uma parte da fila, ela volta ali pra falar com não sei quem, e falando em português, a mulher era brasileira. Cara, mas brasileira do tipo, ó... Brasileira mesmo. Você vai lá, pega o formulário, você escreva, desse jeito, vai com sotaque cearense tudo. Aí o Miotti, puta aí a tradutora, se der merda. Mas e aí, chegamos lá na hora do guichê, o que que aconteceu, Miotti? Rapaz, o cara pegou o meu passaporte, não olhou na minha cara, só falou pra eu botar a cabeça ali pra tirar foto. Tava suviando uma música, pegou o carimbo, carimbou os dois e mandou embora. Tava Godines. Comigo foi igual, só que ele continuou a música que ele tava cantarolando quando entrevistou o Miotti. Sem sacanagem. Se eu fosse o Charles Henrique, aquele do Pânico, ele tinha mandado entrar com o meu passaporte, velho. Tranquilo. Ele não olhou na minha cara. Sério. E entramos nos Estados Unidos. E foi assim. Dramático desse jeito. Chegamos em San Diego. E aí, Miotti, eu quero que você me diga pro pessoal, inclusive pro Bonfim e pro Brunão, quem que recepcionou a gente no aeroporto de San Diego? Isso, foi uma moça lá da empresa, né, que tava esperando a gente. Isso. Com a plaquinha, né, o nome, né. Falei, pô, a primeira vez que alguém com uma plaquinha vai receber a gente no aeroporto, né. Miotti, isso é importante na hora. Eu já tinha falado com o Calaveira antes, falei, pô, tem que ser um brasileiro pra falar com a gente, né, pô. É. Tá vindo do Brasil, pô, tem que, acho que vai ser, né. E o que que eu te falei? Só que chega, você falou que não ia ser. E o que, não, o que que eu te falei? Não lembro. Eu falei pro Miotti, vai ser porra nenhuma, bicho, vai ser um americano, daqueles que não sabem nem falar inglês direito. Mas não, tem que ser um brasileiro, porra, vou ligar pra Sony. Vai, Miotti, vai ligar pra Sony. Vai ficar exigindo o quê, velho? Aí se apresentou pra moça lá, né, não lembro o nome dela agora. E já falei pra ela que eu não sabia falar inglês. É, mas pra ela, tanto faz como tanto fez. É. Continua falando com a gente normalmente. É uma particularidade muito legal dos americanos. Você vira pra eles e fala assim, I don't speak English. Eles viram na tua cara e falam, no problem. E continuam falando como se você não tivesse dito absolutamente nada. É bizarro. Porque se um americano vira pra mim e fala, eu não falar português, eu paro de falar português e tento me comunicar dele com outra forma. Ou falo português mais devagar, que seja. Não, todos eles são assim, os americanos. Fala assim, o Miotti falava isso. Ah, é my English is head shoulder. Entendeu? O Miotti falava isso todo, eu vou ficar pagando esse pau pra ele, não sei por quê. né? Mas aí o Biel, o Miotti se virou, na base da mímica, mas se virou. Verdade seja dita. Mas o Miotti... Você tá de brinquedo comigo? A vírgula digital tinha que ser headshot. Aí o Miotti chegava lá no pessoal, ó, I'm from Brasil. Headshot. Ficava nessa. Entendeu? Então, e nego virava e falou assim, ah, beleza, você não fala inglês, não? Eu falava, oh, you don't speak English? Aí a gente, no, we don't speak English. No problem. E a gente ficava falando pra cara do outro, assim, eu falei, velho, ela não entendeu que a gente não sabe falar inglês, meu. Aí Leonardo, é. E o Leonardo, eu não sei, e foi, não parava de rir, sacou? E, cara, eu fiquei tão nervoso que eu não vi a minha mala. Minha mala passou, aí o caralho, minha mala foi extraviada, eu não tô achando. Aí, velho, saiu o Miotti galopando lá no meio da casa do caralho. Tá aqui! Sim. Ele deu um tapa numa gorda. Sai da frente, gorda. E puxou minha mala grande pra caralho. Velho, ele puxou aquele baúzão preto. Eu parecia, sabe quem? O gordo do melhor só do que o mal acompanhado. Mala gigante, velho. Agora uma coisa curiosa. Olha, aqui negócio... calaveira. Velho, a gente desse jeito, dois brasileiros. Você sabe como é que brasileiro. Você sabe como identificar brasileiro no lugar? É o tom da voz. Calaveira! Achei! A gente vai contar uma coisa pra vocês que a gente não. Eu acho que nem o Bonfim sabe. Eles pegaram a gente de limusine. Limusine. Ó. Oh, sério? Vocês não tiraram nenhuma foto, seus putos? Tiramos, mas. Rapaz, eu acho que tiramos sim. Vou ver se. Acho que tá em algum lugar. Tem que entrar no post, dado. Tem que entrar no post, cara. No cover foto do. Parou aquele carrão preto. Aí a mulher. Ah, esse aqui que é o nosso carro. Eu olhei pra cara do Miotti e a gente, pra não dar bandeira, eu virei e fiz assim. Mas assim, sabe, tipo, sem mostrar expressão. E o Miotti, caralho, calaveira, isso é uma limusine. Eu falei, velho, ué. Era uma limusine velha, mas era uma limusine. Grande pra caralho aquele carro, bicho. Olha só, porque eu sou uma pessoa fininha. Porra, cabia uns 5 de mim naquele carro. Não, exagero. Acho que uns... Cara, Brunão, caberia eu, você e o Miotti, um do lado do outro, sobraria espaço. Tô olha mentindo? Aí, muito bom, hein? Ah, muito bom. Cara, desse jeito. Enfim, chegamos no Hilton, que era o nosso hotel, que era aquele hotel mesmo dos vídeos. Ele realmente era em frente à Comic Con. E nós sabíamos que era perto. Nós não sabíamos que era tão perto. Aliás, nós não sabíamos só que... Só que era do lado. Não, era só atravessar a rua. Nós não sabíamos que o nosso hotel fazia parte da Comic Con. Porque o hotel, ele era ponto de apoio para os atores que faziam... O pessoal que fazia propaganda... aqueles caras vestidos de zumbi, eles se aprontavam lá no Hilton. Então a gente tava tipo ali no saguão, se preparando pra ir pra Comic Con, e passava o zumbi conversando, trocando ideia com o cara, ó, oh, seguinte, você vai pra lá, depois você vai pra cá, pô, você vai essa cara e tal. Aí o zumbi passava pelo hotel e fazia a cara de troncha lá, né? Ah, agora tem que falar sobre. Nem o nosso hotel. Ah, é. Tem que falar agora sobre a penthouse. Isso, aí o nosso querido amigo Good End vira e fala assim. Eu vou ficar numa penthouse. Aí o Miotti, ele vai ficar numa revista? Miotti, foi assim. Não, o que acontece foi o seguinte. A Comic Con é extremamente concorrida. Muito. Então, pro próximo ano, pra vocês terem uma ideia, eu vou... Em novembro desse ano, eu já vou fazer a reserva do meu hotel pra não ficar no desespero que eu fiquei desse ano. Eu não encontrava hotel de jeito nenhum. Os hotéis eram muito longe da Comic Con. Eu levei minha mulher foi comigo esse ano. Não levo mais também, tá? A minha tá querendo ir, eu já falei, vai que você vai, sim. Não, nossa, a gente vai dar um jeito, a próxima a gente vai dar um jeito. Puta, faz isso não, cara, não. Não, não, é outro jeito, Bofim, já a gente te explica. Tá bom. Bom, aí eu falei, puta, se eu ficar num hotel longe, eu vou ficar o dia inteiro na Comic Con, eu vou chegar à noite, puta, ela vai me botar, cara. Porque ela vai ficar, já vai ficar sozinha, ainda vou chegar bem tarde, eu não vou conseguir almoçar, eu tenho que ficar, arrumar um lugar perto. Aí entrei num site chamado Airbnb, que é um site que você pode achar lugar desde de um quarto até um apartamento inteiro, para você alugar. E tinha lá vários apartamentos. E tinha um apartamento que é esse apartamento que eu aluguei, que é espetacular. Era uma penthouse, 25º andar. É um apartamento sensacional, só que custava a baba por dia. Custava, sei lá, $2,500 por dia. Só que eu já tava assim, puta, no... procurando, não tinha achado os lugares, mas os lugares eram longe de lá, e fiz uma oferta pro cara. O cara falou assim pra mim, olha, bem abaixo dos $2,500, tá? Fiz uma oferta pro cara por $500. E diferente do Miotti e do Rodrigo, que ficaram os 4 dias, eu fiquei 2 dias só. Isso, então, isso. Eram $1,000 que eu ia gastar na minha estadia e não 4 dias. E aí, o cara falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos esperar até sexta-feira, sexta-feira antes da semana da Comic Con, se ninguém alugar, eu alugo pra você. Eu falei, puta, maravilha, fechado. Chegou na sexta-feira, o cara falou assim, ó, ninguém alugou, é teu. E aí, puta, excepcional, né? O cara tinha uma coisa que era mais excepcional ainda do que o apartamento. Ele tinha internet que era 300 kbps por segundo. Puta de merda. Upload e download, cara. Que beleza, hein? Nossa, era excepcional, cara. Uma ignorância. Conta aí, o Rodrigo, você não achou que lá era foda? Nossa senhora, cara, o apartamento era lindo demais. Era uma cobertura daquelas que você vê em filme, não é sacanagem. Só que americano não gosta de luz, né? E às vezes o Bofi era de noite, ele queria achar alguma coisa, aí tinha que ficar com a lanterninha naquela merda, ficava também meio escuro. Só que ele era todo com iluminação, que ele chama de iluminação indireta. Mas, cara, o apartamento era lindo de morrer. Sacanagem não. E aí, ele e a esposa dele começaram a perceber algumas peculiaridades, né, Bofi? Por exemplo, o cara tinha um cachorrinho, Brunão. Não, o cara tinha 2 chihuahua. Ele tinha 2 chihuahua, o cara era magro, bonitão. E o cara realmente era bonitão, porque depois a gente conheceu ele no outro dia. Que ele tava hackeando a rede do próprio apartamento. É verdade. Ele tava do lado de fora e a gente tomou um susto. 2 americanos sentados no chão. O cara, não, eu sou fotógrafo, tô só subindo umas fotos aqui e tal. Mas o cara mega simpático e tal. E lá é assim, o Bonfim falou, olha, pô, o apartamento é teu, você quer entrar pra fazer alguma coisa? O cara, não. É, nesses 2 dias o apartamento é seu, a casa é sua. E o cara não arredou o pé e falou, não vou entrar de jeito nenhum, o apartamento é seu. Isso é muito legal deles. E aí a gente começou a entrar numa coisa de é viado ou não é, né, Bofim? Não, é porque é o seguinte, tudo no apartamento era extremamente bem organizado. Era muito clean. Assim, morava 2 caras lá, mas calma, tinham 2 quartos separados. E no dia que eu fui embora, o cara deixou meio claro que eram 2 caras e eram 2 amigos que moravam lá. Porque tem 2 quartos, realmente os 2 quartos eram habitados, né? É, mas e aquele controle de PlayStation 3 rosa? Bom, isso tinha mesmo. E se entrega. É verdade. Tinha um controle de PlayStation rosa, isso é foda. E o cara tinha dois chihuahuas, cara. Então, é foda, cara. É foda. Gente, às vezes também, vou te contar. Às vezes o cara é só metrosexual, velho. Não, ele recebe o metro. Ah, é? Cara, era gente pra cacete, era até meio agorafóbico, assim, tinha uma hora que... Tinha hora que tu tava nervoso, entendeu? É. Caraca, velho, sério, se eu tropeçar aqui, esses nerdão vão tudo passar por cima de mim. Mas assim, todo mundo muito tranquilo, muito organizado, sabe? E é isso que foi o que mais chamou a atenção da gente no primeiro dia. Porque nós pegamos uma fila gigantesca, que era, desculpa, mas era de longe... Era separada da fila do Zé Povão. Nós fomos pra fila dos profissionais e imprensa. Ó o Brunão, ó o silêncio do Brunão, o Miotti. O silêncio do Brunão, nunca fui, não sei nem como é, velho. Aí eram duas filas. Aí a gente vai pra fila da imprensa e profissionais, que era que o nosso badge era assim. E assim, sei lá, devia ter umas 20 mil pessoas ali na frente daquele lugar, na frente, em cima de uma calçada. E você não via um empurra-empurra, uma confusão, uma gritaria, você não via nada. O tempo inteiro ficavam passando orientadores da própria Comic Con conferindo pra ver se você tava na fila certa, se você não ia perder seu tempo. E foi assim, 20 mil pessoas, a gente não ficou 10 minutos na fila, Miotti, pra pegar as credenciais. Foi rapidinho, pô, muito rápido. Foi muito rápido. Então, assim, é uma experiência muito gostosa, cara, porque você não sofre por estar ali, tudo é prazeroso. Até as 6 horas e meia de fila, não, tudo bem, isso não foi prazeroso, não. Mas é, o resto é prazeroso, cara, é prazeroso você estar ali, nada é feito ou nada é construindo pra ser ruim. Dentro do Convention Center é todo encarpetado e alguns estandes eles tinham piso macio pra você não se cansar enquanto você andasse lá dentro. Cara, isso é muito profissionalismo e é muito legal você ver o grau de comprometimento dos caras. Tem toda aquela questão, mas a Comic Con é onde tá o público deles e tal. Cara, não interessa. O pessoal tinha o cuidado de botar um piso macio pros nerds gordos não ficar com os pés doloridos de tanto andar ali, porque você ficava, se duvidar, dentro do Convention Center você ficava em pé 8 horas seguidas. Você só ia lembrar que você tinha que sentar na hora que você não sentia mais as suas pernas, porque era assim comigo. Na hora que eu parava de sentir minhas pernas, eu falava assim, cara, agora é hora de sentar. Um dia o Bonfim e a esposa dele falava, nós vamos tomar café da manhã. No final não teve graça. Foi tomar café no lugar pro Chic Breakfast. Casa das Panquecas. Eu acho que era assim, né? O Empório das Panquecas. É, Pancake House. Né? Pancake House, uma coisa assim. Era 8 horas da manhã, não tinha uma alma na rua, mas tinha a casa de panqueca aberta e uma fila. Vem cá. Cara, isso deve ser muito foda. O Bonfim já tinha entrado, sabe? Porque eu e o Miotti somos dois preguiçosos. Falar a verdade, eu que era preguiçoso. A gente acabava atrasando. Acabou atrasando. E o Bonfim e a esposa dele já estavam lá comendo. E entramos aí, o Miotti. Falei, Miotti, aqui deve ser bom porque tá tendo fila. Miotti, vamos ver. E os caras já botavam o menu pra gente ver e tal. Aí a gente olhou e vimos a tal famosa, Brunão, torta de maçã, né, Miotti? Isso. American Pie, né? Então, cara, o Bonfim tá rindo, tá me irritando. Não, fui eu agora. Ah, desculpa. É porque o Bonfim começou a rir da nossa cara quando chegou o prato. Aí, vamos pedir. Levou 20 minutos pra chegar aquela merda, né, Miotti? O que vocês pediram? Eu quero saber como é que vocês pediram. Cara, tinha lá, era... Não, pediram errado, né? Não, é isso que eu já tô imaginando. Eu quero saber como é que vocês pediram. Cara, tava lá, Apple Pie. Foi. Aí veio um cara grande. Pois é, porque nos Estados Unidos o restaurante, eles levam isso a sério, velho. A comida lá é um negócio sério, cara. Entendeu? Se o cara pede I want an apple pie, ok, vai vir uma apple pie inteira, velho. Vai vir uma torta de maçã inteira pro cara. É, mas alguém contou isso pra gente? Não, mas o Bonfim, ele tava certo. Ele tinha, inclusive, ele tinha que ter falado, velho, pede duas, porque uma vocês não vão dar conta. Duas? Não, tô dizendo, pede duas pra cada, porque vou achar pouco. Não, mas vem cá, eles olharam o cardápio sozinhos. Eu não sei se o Calaveira tá querendo fazer charminho e proteger o Miotti, ou se é o Miotti que tá querendo proteger o Calaveira, mas que os dois são uma princesa pra sair do quarto, são. Não, são duas moças. Não, eu não. É, eu. É o problema é ele, que dorme pra caralho. É o Calaveira. O Calaveira dorme pra caralho. Eu não durmo pra caralho, velho. Eu acordava 8 horas da manhã. Eu não tenho culpa que o Miotti tá acostumado na lida. Eu não sou porque o Miotti tá acostumado. Às 6 horas da manhã eu tô de pé. A cortar cana. O Miotti acordava 5 da manhã nos Estados Unidos. E 5 horas da manhã, tipo assim, a lua ainda tava no centro do planeta. O Miotti acordava cedo pra caralho. Eu acordava 8 horas, velho. Eu preciso do meu saninho de beleza. O que é que eu posso fazer? Bom, aí... Ele é uma moça mesmo, sim. Aí eu já tinha comido, cara. Você entendeu? E o cara lá ficava meio puto, o dono do restaurante, se você demorasse muito na mesa conversando, porque tinha uma fila, tinha uma fila real lá, o lugar era mega, mega disputado para comer. É. Então, a hora que eles chegaram, eu tava praticamente saindo. Isso. E eles já começaram a pedir e tal. Eu deixei minha esposa no apartamento, que ela queria ver umas coisas que ela ia sair e tal. E eu falei, vou lá falar com eles, que a gente vai daqui a pouco pra Comic Con. A hora que eu volto, cara, tinha duas rodas de queijo em cima da mesa. Eu falei, caralho, cara, o que, que é isso? Não, a gente pediu um Mega Omelete Plus. Não foi, não. Foi uma Apple Pie. Tava escrito assim. Era Apple Pie ou era um omelete? Não, era Apple Pie. Vocês queriam um omelete. É, eu queria um ovo mexido. Esse foi o meu erro. Só que um ovo mexido. Aí o Miotti virou e falou assim, pô, essa é Apple Pie aqui, vamos comer uma torta de maçã? Todo mundo vem nos Estados Unidos e fala que a torta de maçã é foda pra caralho. Aí eu falei, porra, vamos. Só que ninguém falou que a torta de maçã vinha no formato calota de Kombi. Aí o Bonfim saiu rindo de dentro do restaurante. Ele olhou, e que porra é essa, velho? Vocês não vão pra Comic Con, não? Aí a gente, cara, sacanagem não, eu juro por Deus, saiu, escorreu uma lágrima do meu olho. Sabe aquela, sabe, tipo, o homem que chora por um olho só? Eu fui o Noronha naquele momento, cara. Eu fui muito Noronha, sujou. Eu falei, velho, eu pensava que era uma torta, era uma fatia, ou no máximo um brotinho, não essa calota que botaram aqui. Velho, sacanagem não. A gente comeu aquela merda, eu comecei a entrar num... Eu ficava assim... Bola de sebo. Isso! Passava os americanos com dog alemão, velho, dentro do restaurante. Esse povo é doido. O cachorrão assim... arfando. E aquele negócio foi me dando uma agonia, cara. Eu fui velho, caralho, Leonardo, eu não vou aguentar com isso aqui, não. Aí vinha pra sacanear, pra eles sacanear, porque são filha da puta. Eles botavam essa calota de comida. Aí você ia lá, eu quero um suco de laranja. Ah, espremido na hora. É um copinho de requeijão, bem sem vergonha, pequenininho. Tava uma sede da porra aquele negócio. Aí tu tinha que pedir outro. Cara, o restaurante era muito maneiro. O restaurante, inclusive, era chique, porque tinha garçom gay. O garçom, quando o restaurante... Quanto tem garçom gay? Porque o restaurante é chique. O cara que atendeu a gente era um gordinho, que eu pensei que... Eu falei, vixe, é um mafioso. Aí ele virou e falou assim, hello. Aí eu falei, ih, borboleta. Pra mim, o melhor da Comic Con foi ver o Miotti se virando lá no Convention Center. Conta aí, Miotti, como é que foi? Bem, como assim, eu saí daqui do Brasil, uma prima minha chegou, ó, não se preocupe, faça mímica. É. Se você não souber falar inglês, faça mímica, né? Então, eu já avisava pras pessoas, quando eu ia comprar alguma coisa, quando me interessava alguma coisa pra ver, que eu não sabia falar inglês. É. E chegava, I'm crazy... I'm crazy, don't speak English. Ele fala assim, me, English, head shoulder. Era desse jeito. É head shoulder. Toda tortura, quando você assiste um filme, e o filme ele é baseado em fatos reais, quando o cara fica horas ali ouvindo o mesmo tipo de barulho, ou numa sala branca com a luz acesa, quem tá sofrendo uma tortura, ele começa a ter o quê? Ele começa a ter delírio, a falar delírio, falar bobagem. Cara, a gente foi torturado 6 horas de pé numa fila, você entendeu? 6 horas e meia, cara. Então, a gente tava no nosso, meu... Puta, a gente não aguentava mais, cara. Não, sacanagem não. Deu 5 horas de fila, eu não tô exagerando. Passava uma mulher gostosa, eu virava pro Leonardo e falava assim, meu irmão, eu ia comer essa daí igual o He-Man. E falava alto pra caralho, velho. Eu não tava nem... Tinha brasileiro lá. Aí eu não vi nenhum, mas devia ter brasileiro ali. Mas, cara, que nem o Buffy falou, chegou uma hora que a gente chutou o pau da barraca mesmo. Era uma mistura de alegria por estar ali, aflição por não ter entrado nos outros painéis, como, por exemplo, do Guerra dos Tronos. Game of Thrones, que não conseguimos entrar. E misto de felicidade, cara, era uma coisa só. E a gente sentado naquela maldita daquela grama. E aí tinha uma gordinha, velho, com cosplay de tocadora de flauta peruana, velho, na nossa frente. É verdade, cara. E ela começou a dormir. E aí o Buffy, velho, olha a tocadora de flauta, vai dormir, velho. Alto pra caralho. Aí, tipo assim... Começou a virar uma loucura aquela merda, velho. A gente fedendo. Não, todo mundo dormindo, né, cara? Todo mundo dormindo. E a tocar. Velho. Por que que uma pessoa vai de cosplay de tocadora de flauta peruana? Na boa, Bruno, me explica isso. Não, deve ter algum personagem que a gente desconhece que usa aquela flauta, aquela flauta com aquela roupa peruana, cara. Puta, mas na Anime Friends a gente viu também, lembra? Ah, é? Tinha também na Anime Friends. Que merda é essa, velho? Será sem, que tá sei aí? Não. Será que tá na moda de tocadores de flautas peruanos? Não, aqui no Ibirapuera tem um monte, cara. Cara, muito engraçado. E aí ficou eu e o Bofim lá no meio desse tumulto e saiu o Miotti se aventurando sozinho nos Estados Unidos. Aí agora que ele vai contar, vai lá. Não, primeiro vocês pediram pra eu comprar comida na quinta-feira. O almoço. Porque vocês estavam na fila lá da série lá da Sony que ia lançar. É verdade. E aí ele foi e voltou horas depois, é, né? Ele demorou pra caralho. Eu falava assim, Bofim. Ele deve ter falado palavrão e não entenderam nada, ele deve estar preso, velho. Cara, sacanagem, ele levou 2 horas pra trazer as pizzas brutinho lá, não foi, velho. Vai, contei, vai. Não, que eu demorei porque, porra, até chegar no lugar pra achar, é complicado chegar lá, porra, aquele negócio é muito grande, né? É, grande pra caralho. Aí eu cheguei, já tinha cachorro quente e pizza, né? Ah. Eu fiz o quê? Apontei, hot dog. Head shoulder. Hot dog six. É o odor. Sabe o odor do Game of Thrones, velho? É um biote. Só que ele fala head shoulder. Head shoulder. Não, eu falei assim, hot dog six. Aí o cara, six? Eu, six. Aí me deu a pizza, a gente pegava, né? Pedi a Coca-Cola pra beber. Pronto, aí fui e paguei. Foi tranquilo, six. Pô. Six. O cara entendeu sexo, aí ele falou, não, six. Sex later, baby. Yeah. Sex, hot dog, head shoulders. Você tá de brincadeira comigo? Head shoulder, head shoulder, head shoulder. Aí volta o miote carregado de coisa, velho. Sabe, tipo, muita coisa. Biscoito e batata frita. Aí o Bofim virou pro Miotti e falou assim: olha, tu traz uma batata frita daquela maneira e tal que a gente comeu ontem. Velho, o Miotti trouxe uma coisa que eu nunca pensei que existisse: batata frita de batata doce. Mas tava bom pra caralho, né, velho? Eu não sabia que... Não, a gente tava com fome, cara. Tá, não. Mas ali a gente carava qualquer coisa. A pizza era gostosa. O cachorro quente era meio escroto. Mas a pizza era gostosa. E a gente comendo e devorando. Aquela merda era uma rotação e peidação. Cara, não é uma loucura aquilo ali. Não, a gente tem que falar que a gente ficou na fila por cerca de 3 horas. E do nosso lado direito tinha o pier. Cada barco, cara. Puta, cada barco gigante. Nossa, velho. É verdade. Um barco de milhões, cara. Assim, tinha até um também num negócio de jogo, né? Tinha uma réplica de um navio pirata que era a promoção do Black Flag, do novo filme, do novo foi, jogo foi. Assassin's Creed. E a gente lá de pé. E a gente lá conversando sobre já. Nisso, quando o Miotti voltou, já tá eu e o Bonfim com cueca na cabeça, tipo, fazendo polichinelo pelado, entendeu? Aí o que que aconteceu? Nós ficamos nessa fila. Era pra assistir o painel do Blacklist, que era a nova série da Sony, que inclusive, pô, aguardem vocês aí que estão vendo que vai ser uma série foda, com o... Qual é o nome do ator? James Spader, gordo e careca, cara, eu não sabia que ele tava daquele jeito. Mas fala um pouco sobre essa série, como é que ela vai ser, sobre o quê, ou vocês não entenderam nada do que aconteceu, não, que eles falaram lá em inglês? Não, a gente viu o primeiro episódio. Entendo. Ah, virou primeiro, parceiro. Então é sobre o quê? Nesse momento, o Miotti já tava. Tá de brincadeira with me, cara! Tava desse jeito sim, velho. Não, pô, eu tava entendendo, pô. Já tava entendendo. Mas vai lá, meu querido Bofim. Conte aí como é que é. list. Começa uma menina que é o primeiro dia dela no serviço secreto. Ela recebe um tipo um upgrade na carreira e ela vai para um departamento mais foda, assim. Puta, a primeira missão dela, um cara que foi preso, o cara fala que tem uma bomba escondida, eles sabem que tem uma bomba, uma ameaça de bomba, e o cara fala que só vai falar com ela, e é o primeiro dia de trabalho dela. E aí ela fala assim, porra, os caras falam, meu, tem alguma armação aí. Aí, meu, começam a revirar a vida da mulher e vê que não tem nada, que a mulher realmente fez tudo direitinho e tal, e põe ela pra falar com o cara. E ela é bem inexperiente ainda, apesar dela achar que tem a experiência necessária, ela é meio inexperiente pra falar com o cara. E ela começa a interrogar o cara, e tem realmente um monte de coisa acontecendo, mas o cara meio que manipula ela e todo mundo. E o cara fala assim, olha, a filha do presidente vai ser sequestrada. Essa parte foi foda. E por mais que você queira protegê-la e tudo mais, você não vai conseguir. E aí, meu, puta, uma mega correria pra tentar proteger a menina, e a menina é realmente sequestrada. Então, não vou ficar dando spoiler aqui. Mas o James Spader faz o papel de quem? Ele é o bandido? O manipulador lá. Ele é um manipulador. E ele tá foda, cara, no papel. Tá bem mesmo. Pô, legal. Ele tá bem foda. Essa série já vai estrear por agora ou é só ano que vem? Agora em setembro. Legal. Ela estreia lá fora. Blacklist. Ela estreia lá fora. A gente não sabe quando que ela vai estrear aqui no Brasil. É, eu acho que é meio que logo na sequência, porque a Sony não tem deixado ficar muito tempo. Porque ele sabe que... se a série pega lá fora, aí a pirataria come solta e perde força na hora do momento que ela quer lançar aqui, entendeu? É, isso é verdade. Aí veio o Robocop, né? Eu acho que eu fiquei impressionado foi o quanto o Samuel L. Jackson defendeu o filme. Assim, eu achava que as coisas na Comic Con, né? Porque a outra vez que eu fui, eu não consegui chegar na lateral esquerda, onde ficam as pessoas que fazem as perguntas. E as perguntas que eu tinha ouvido eram perguntas, na primeira vez que eu fui na Comic Con, essa é a minha segunda, as perguntas, elas eram muito bem formuladas e as respostas também, assim, muito politicamente corretas e tal. Teve uma pergunta que uma menina fez, que foi assim, o que o filme, o que esse filme tem de igual ao filme 1? Não é, você concorda que essa não é uma pergunta assim tão descabida, mas também não é uma pergunta... uma curiosidade pertinente. É, mas não é grosseira. Não foi grosseira. Não é grosseira. Meu, o Samuel L. Jackson, cara, respondeu pra mulher, é o seguinte, a gente trabalhou demais nesse filme, o primeiro filme é o primeiro filme, esse é um outro filme. Falou, o Padilha trabalhou muito bem no filme, eu não saí da minha casa pra fazer um filme ruim, eu saí da minha casa pra fazer um grande filme. E esse é um grande filme. Eu sei que se você não gostar, você vai tweetar na sua rede. Você vai colocar na sua rede social que você não gostou. E eu espero que você coloque que você gostou. E aí todos os seus amigos vão e vai ficar todo mundo feliz. Mas se você colocar que não gostou, tudo bem também. É, ele foi meio babaquara, assim, né? É, ele foi grosso, cara. Ele foi idiota. Eu, se fosse a garota, falar assim, desculpa aí, elenco de apoio dos bons companheiros. Que foi descoberto pelo Tarantino, numa cagada. Desculpa aí, Snakes on a Plane. É, exatamente. Desculpa aí, ator de papel só. E aí eles mostraram uma prévia do filme. E aí pergunto, qual é a semelhança entre o original e esse? Cara, nenhuma. A prévia do novo filme parece muito mais algo saído dos jogos do Metal Gear. Eu que gosto de videogame, Brunão, que acho que você conhece a série, né, Brunão? Parece algo saído do Metal Gear. O Ed 209, Ele parece um robô estilo do Metal Gear, entendeu? Os ciborgues que tem ali, os robôs que tem ali, eles são... Porque a história ela é diferente um pouco do original. No original, a OCP queria fazer um robô que não descansava, né? Que seria um homem-robô, alguma coisa assim, ciborgue e tal. Por quê? Ah, porque ela queria fazer um golpe publicitário. A ideia do Robocop é essa, é ridícula, mas essa é a ideia do Robocop 1. No segundo, eles querem aplicar a ideia da... É até interessante, mas é que sim, que eles querem difundir a ideia da aplicabilidade de robôs na segurança de países, enfim. E eles falam que o robô, porque acontece um incidente lá num país que eles estão botando esses robôs para botar para funcionar, para ver como é que acontece, como é que se sai e tal. Acontece um incidente, eles matam, que aí até a cena que o Miotti gostou, que é o Ed 209 metralhando uma criança, mas na verdade, não é bem metralhando uma criança. Você mostra a criança, o Ed-209 aponta a arma pra ela, mostra de longe, o robô metralha, entendeu? Infere-se. Então, metralhou a criança. Pois é, mas infere-se, não mostra. No primeiro mostraria. É isso que eu quero dizer, entendeu? No primeiro mostraria a criança completamente mutilada. Isso, exatamente. Um bebê sendo fuzilado. Mostraria. Mas o povo errou, velho, né? É, mas nesse não mostrou. Então mostrou muito pouca coisa. E aí eles. Só que aí a opinião pública, pô, olha, mas o governo vira e fala assim, ó, mas não, o robô não sente, o robô não é humano. Aí, inclusive, o dono da OCP, que não é a OCP, mas da empresa lá, que é o Michael Keaton, vira e fala assim, tudo bem, então eles querem um robô humano, então nós vamos botar um humano dentro do robô. E aí surge o conceito do Robocop. Mas eu não me convenci, pelo que eu vi. Começou o do Homem-Aranha, né? Já foi a sequência, foi o último mesmo, né? É o que todo mundo tá esperando mesmo, né? Só que foi um show à parte, né? É, exatamente. Já tomou um susto, porque assim, tem um telão lá na frente e dois telões no meio do auditório, né? Pra quem estiver lá atrás só poder ver. Só que o telão na frente começou a abrir as cortinas. Então ficou em volta também, tem telão em volta do palco. E ficava transmitindo coisa naquele telão. Como se fosse assim, um ambiente, né? Tava mostrando uma coisa no telão central. Só que em volta, naquela parte laterais ali, ficava mostrando a cidade, né? O ambiente mesmo que estava no filme, né? E começou a mostrar os atores entrando, né? E lá pelas tantas mostrou uma cena do Homem-Aranha chegando na Comic Con. No Convention Center. Isso. Ele vem no prédio lá do hotel, aí vem escalando as coisas lá, vem pulando, não sei o quê. E ele, como o Homem-Aranha mesmo, o próprio ator, surge no palco. Cara. E o cara foi um show à parte. Cara, desculpa, interneticos, nós conhecemos um Homem-Aranha. Conhecemos um Homem-Aranha. Cara, e ele tava usando o figurino do filme. Isso. E eu vou contar pra vocês uma coisa. Hollywood é uma máquina de sonhos, cara. Brunão, não é brincadeira, velho. Eu estava de frente pra um Homem-Aranha, sem exagero nenhum, velho. Pois é. Não era um costume, entendeu? Não era uma fantasia. Velho, era um Homem-Aranha. Ele saiu dos quadrinhos e ele tava ali, em pé, na nossa frente. A roupa é impressionante a roupa do cara. E era o ator, que a gente escutava a voz dele sob a máscara. Era o ator do Homem-Aranha. Era o ator mesmo. E era muito engraçado o diálogo dele com o Jamie Foxx, né, o Bonfim? Isso. É, ele falando que curtiu o Jamie Foxx no... Do Django. No Django. Que o Jamie Foxx virou e falou assim, I like, como é que é? I'm glad you like, boy. Falou alguma coisa assim, né? Isso, exatamente. Tipo, eu gostei, que bom que você gostou. Eu fiquei feliz que você tenha gostado, garoto. Aí eles começaram a cantar. Mas, velho, foi muito engraçado. Ele falou assim, quando o cara lá, o Homem-Aranha, ele sentou e falou assim, Comic Con. Eu adoro vir na Comic Con. O único lugar no mundo onde eu me sinto normal. Isso foi muito bom. Cara, e ele, que impressionante isso aqui, cara. Que coisa legal. Que diabos eu fiz ontem? Isso tá no vídeo, pô. Isso tá no nosso vídeo. É, tá no vídeo aí que nós gravamos. Cara, foi um diálogo delicioso. E eles mostraram algumas coisas do filme. Falaram, mostraram não, né? Eles falaram algumas coisas do filme. Depois o ator sai de Homem-Aranha, volta vestido dele mesmo. E ele agradece muito pelo carinho que ele recebeu do ano passado, que foi uma coisa incrível. E ele voltou esse ano porque, porra, não tinha como não voltar. E aí teve um rapaz até que fez uma questão, fez uma pergunta interessante, porque o Homem-Aranha hoje, ele tá todo mudado, né, Brunão? É verdade. O Homem-Aranha hoje, ele é negro e gay, se eu não me engano. Nos quadrinhos, é. Principalmente no Ultimate, né? No universo Ultimate, o Peter Parker, acho que até morreu. É. E quem assumiu é um Homem-Aranha negro. Eu não sei o nome do rapaz. Inclusive, acho que ele é imigrante latino, alguma coisa assim. E ele pergunta essa questão da inclusão, foi isso mesmo, foi, Bofim? Não tô equivocado, não, né? Ele pergunta com relação à inclusão das minorias e tal. E ele fala assim, o herói é um herói e ele tem que ser um herói independente da inclusão das minorias, de minorias e tal. Aí ele falou, pô, mas que bom que eu agi, que bom que o personagem tá podendo ajudar nesse ponto das pessoas poderem estar sendo mais aceitas. Foi muito legal. Foi um momento muito bacana aquele do Homem-Aranha, apesar de não ter sido uma novidade, porque aparentemente eles já fizeram isso ano passado. Mas ele é divertido, acho que. Foi, o rapaz é mega divertido. É, ele teve duas entradas, né? Essa primeira que ele entrou fantasiado com o Homem-Aranha, ele saiu. Isso. E depois ele entrou, ele o ator mesmo, né? E isso, ele entrou isso. Como. É, na hora que tá passando o trailer do filme, né? Aí ele entrou. Ele entrou como Andrew mesmo, como ator, falou sobre o filme. Assim, a real é, vai ser uma continuação, vai ser uma outra história. O vilão parece que é bem legal, assim, o Jamie Foxx tá a cara dele, porque, puta, os caras abriram esse telão gigante, três paredes, assim, o telão. Então, puta, é muito legal. E o vilão, bom, pra vocês terem uma ideia, o Jamie Foxx tá branco. É, isso é real, é. Não, isso é sacanagem, né? Porque ele é ele é o Electro, né? Acho que é o nome do personagem. Até a entrada dele também teve um vídeo, né? O vídeo da menina lá, Emma Stone, né? Foi, porque ela não apareceu, aquela não foi. Cara, que raiva, velho. Como eu era afim de ver a Emma Stone, velho. É, ela tava gravando, mas ela... Tava gravando na França. Ela fez um vídeo, né? O vídeo falhou tudo, era porque era o vilão. Isso, como sequestrou ela, né? Sequestrado ela e tal. Não, foi bem criativo, assim. Foi muito legal, cara. Foi bacana, entendeu? Foi uma experiência muito gostosa de ver ali. Eu na sequência saí de lá, infelizmente não pude levar o Miote e nem o Calaveira, porque eu fui encontrar com o pessoal da Sony, e aí eu fui num pub e aí tive com o pessoal do elenco todo do Walking Dead. Do Homem-Aranha. Ah, tu foi do Homem-Aranha? Não foi do Walking Dead não? Que você foi encontrar? Não. Não, cara, do Homem-Aranha. O Andrew ficou a, puta, meio metro de distância de mim. Eu não tirei foto com ele de tiete porque, puta, tava com o Mega Pica Blaster Plus da Sony e não tinha como eu pagar de tiete do lado do cara, você entendeu? Não, com certeza. Puta, cara, mas tava, assim, foi foda, cara. Tava todo mundo ali. O Jamie Foxx, cara, puta, eu queria falar pro cara assim, eu amei Django, cara. Foi sensacional, Django. E eu queria tirar foto com o cara e não podia, cara. Foi sensacional tá lá, cara. Foi sensacional. E o cara muito simpático. Cumprimentou todo mundo que tava lá. Me cumprimentou a Dani. Puta, é muito legal, cara. Da nossa experiência fugindo de um apocalipse zumbi. Isso eu acho que foi. Isso foi incrível, não foi, cara? Fala a verdade, gente. Foi. Que você acha? O que você achou, Biote? Porra, assim, eu nunca podia imaginar que eu estaria num negócio desse. né? Eu tava meio assim, sabe? Porque assim, eu não vejo a série, né? Como você sabe, eu não vejo a série. É. Assim, eu não me interessei. Eu gosto de filme de zumbi, assim, eu adorei esse Guerra Mundial Z que teve agora, né? É, mas eu, a série do Walking Dead, o pessoal fala bem, o pessoal fala mal, fala, ah, a temporada foi boa, a temporada tá ruim, não sei o quê. Então, eu não me entusiasmei muito pra ver. Eu acho que vou esperar acabar pra poder ver depois. Mas, porra, quando você falou, vamos comprar um negócio lá do Walking Dead, o Escape, eu falei, tá, vamos lá, só pra ver como é que é. Rapaz, foda demais. Eu gostei do Bonfim, porque eu falei assim, Bonfim, tu vai no negócio do Walking Dead? Você lembra, Bonfim? Aí ele falou assim, que negócio do Walking Dead? Aí eu mostrei um vídeo pra ele. Antes do vídeo acabar, o Bonfim tava com o cartão de crédito dele. É. Falando assim, entra aí, Daka, entra aí, compre aí agora. Pra comprar o ingresso. O negócio é o seguinte, Interneticos. Do lado do Convention Center tem o Pepco, eu não lembro o nome direito, acho que é Pepco, Stadium, que é o estádio de beisebol do clube de San Diego. E é uma coisa absurdamente gigantesca, como tudo nos Estados Unidos. O negócio é estádio, é um estádio. Não, mas é um estádio muito grande, cara. Mas o tamanho do Maracanã, o tamanho do... estádios normais. Maior que Maracanã. Sabe? Não, que isso, porra. É? Não. Você não tem tantos anos que eu entro lá. Tamanho do Maracanã. E aí o que que acontece? Eles fazem um evento chamado Walking Dead Escape, que eles fecham uma parte do estádio, para ser mais preciso. Eles fecham as passarelas laterais dos três andares e dividem as pessoas. Você pode comprar três categorias de ingresso. Você pode comprar um ingresso de Hero, que você é um zumbi mega foda, e inclusive passa pela maquiagem dos próprios maquiadores da série, do Walking Dead, e você tem acesso 24 horas. Você pode ir ali ser zumbi a hora que você quiser. Você pode ser um zumbi normal, que você escolhe um período que você possa ficar ali brincando de ser zumbi. E você pode ser, na minha opinião, mais divertido, que é brincar de ser sobrevivente. É uma atração temática, então nós três fomos de sobrevivente. Cara, a gente, como eles reúnem todo mundo assim na frente do estádio. Aí começa um cara vestido de uniforme de militar americano, começa a falar assim: atenção, se você teve contato com alguém doente, que não sei o que, tarará, e começa a tipo, botar uma pilha. Vocês estão preparados para o apocalipse zumbi, nego? Começa a se pilhar e eles abrem as portas. Na hora que eles abrem as portas, a gente vai entrando por dentro do estádio mesmo. Eles abriram as portas, nós fomos andando e tudo, e já tinha uma galera enjaulada. Aí fica aquele vai, não vai, não sei o que, cara. A porra da grade abre. E os caras, volta. E aí a gente vai dar a volta por trás do negócio, que aí começa a correria. Gente, mas não é sacanagem não, perna pra kit, que é tudo brincadeira, tá todo mundo rindo ali. Mas você corre como se não houvesse amanhã. O Miotti tomou uma carreira de um zumbi. Porra, eu tomei um susto, que rapaz. Foi uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na minha vida, né, não, Miotti? Porra, o zumbi viu susto. Ele filmando, porque o Miotti tava com uma GoPro, que acabou não dando certo. O Miotti tava com uma GoPro na testa, e ele foi andando. Cara, o zumbi, e o zumbi viu, o cara que tava vestido de zumbi, ele viu a GoPro, ele foi na pontinha dos pés atrás do Miotti, assim, cara, ele chegou na cara do Miotti e fez assim, ué! Gente, o Miotti falando, ele, eita porra, cara, você viu? Falei, vai falar grosso, rapaz, cagando de rir. Não, rapaz, saí correndo, porra, Miotti, sustão mesmo aquela hora. Os dois putos saíram correndo e me deixaram pra trás. Porque eu não sabia o que tinha que rolar ali. Porque assim, eles não vêm atacar a gente, segurar a gente. Eles não podem tocar na gente. É, nem pode. Não, eu tenho uma coisa importante pra dizer aqui. Como que era o nome da categoria que a gente foi? Sobrevivente, Survivors. Sobrevivente, meu amigo. É sobrevivente. Ah, é. Não tem que essa de ficar esperando. Tinha que ser um sobrevivente. Então eu saí correndo mesmo. E pernas pra quem te quero, cara. Porque eu tinha que correr e fui lá na frente. Agora, se você que tá ouvindo a gente não tem noção do que a gente tá falando, eu espero que no post embaixo tenha o link pro vídeo. Vai ter, sim. Vai ter. Editado pelo queridíssimo Didi. Opa! Tem todo o nosso vídeo e tem uma parte especial que eu tava correndo. Eu não vou contar exatamente o que aconteceu pra vocês assistirem no vídeo. É muito boa. tô correndo, cara. Puta, acontece uma coisa inacreditável que só no vídeo dá pra você ver. Tem até replay. Vocês dois bonitões me largaram gordo pra trás. Porque assim, gente, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu não teria a mais remota chance no apocalipse zumbi a pé. Somos dois. Cara, eu não teria. Nem eu teria. Eu não teria. Não, vocês pelo menos largaram gordo. Eles iam ficar me comendo e vocês dois iam esticar. Mas, velho, eu não teria a mais remota chance. Mas, assim, eles dois me largaram pra trás. Então, assim, eu posso falar pra vocês que eu fui o que mais me dei bem naquele lugar. Porque, velho, eu levei um high five de um zumbi. No final, a gente passa em frente ao gradeado que separa a rua do PepsiCo, do estádio, propriamente dito. Fica uma galera ali tirando foto e tal, porque eles querem mais é divulgar mesmo, pra que no ano que vem você vá. E eles olhando ali e tal, não sei o que, e aí tinha um zumbi, velho, essa hora eu não tava conseguindo mais correr. Eu andava, eu ficava andando pelos zumbis assim. E aí tinha um rapaz todo fantasiado de zumbi, me olhou e acho que ele deve ter visto a minha cara de desespero, porque eu não aguentava mais correr e começou a rir. O zumbi começou a rir. Aí eu virei e falei assim, ah, velho, me deixa em paz, please leave me alone, man, I can't do this anymore. Cara, o zumbi levantou a mão, o cara levantou a mão e me deu um high five, velho. Aí falei, pá! A galera que tava assim, no gradeado, gritou assim, caralho, o bicho levou um high five do zumbi! Yeah! Cara, foi muito bom, velho. O cenário também é muito foda, né, cara? É isso mesmo. Se vocês repararem, quem estiver assistindo o vídeo, repara, eles é todo cuidado, cara, de colocar fumaça, de colocar obstáculo, de colocar grade. Corpos, realmente, né? Puta, corpos pra caramba jogado no chão, braço. Meu, tinha uma zumbi que pegou um braço e ela não tinha dó, cara. Ela dava porrada em tudo que é lugar. E você tinha que passar bem devagar, cara. E ver o tempo, sabe? Pra não te acertar. Mas é muito legal. Realmente vale a pena. Mais do que recomendo. E incrível. O americano sabe fazer as coisas de fio a pavio. No meio do caminho, dois pit stops com água. Isso é legal. É mesmo. Não, e é legal que o pessoal que tava participando, cara, não tinha criança ali, era todo mundo adulto. Não, acho que tem uma faixa etária naquilo ali, você não pode entrar menor de idade, se eu não me engano. Mas assim, o pessoal que ia, tinha um casal atrás da gente que eles estavam assim, mega empolgados. Eles ficavam assim pro Bonfim, e aí, cara, você tá preparado, cara? O apocalipse zumbi, cara. E o Bonfim, não, tão preparado, é isso aí. O Bonfim meio assim, pô, esses americanos malucos, velho. Os caras estavam no roleplay mesmo. Eles estavam assim, porra, meu irmão, é isso aí, pessoal, não se preocupe, nós vamos conseguir vencer esse apocalipse zumbi. E aí, desses pit stop que o Bonfim falou, os americanos a galera parava ali e falava assim, essa água não está contaminada, né, mulher? Não, está limpa. Aí o cara ia lá e bebia, e tipo, se molhava, aquela água com aquele gatinho pra caralho, aquela água lá nos Estados Unidos. Cara, eu bebia 3, 4, 5 copos d'água um atrás do outro. E eu achava que o meu coração ia sair pela boca qualquer hora. Antes de você ir embora, você passa por uma tenda. Isso. Puta, a parte da tenda, conta aí, Miotti, conta você a parte da tenda que, puta. Você, assim, o pessoal que vai, que não foi contaminado, vai embora, né? Isso. De um lado. E o pessoal que tá contaminado entra numa fila. E você não sabe que porra é aquela. É. Aí você só fica escutando, né? O pessoal gritando, acha até que tá levando um tapa, né? É, mas você só escuta alguém assim. Isso. Pá! Você só que se escuta. Aí o que aconteceu? Na hora que eu fui, aí eu entrei, a mulher se pede pra eu sentar, eu sento, ela começa a botar aquela lanterninha no olho pra ver se tá tudo ok. Isso. E fala que a gente tá contaminado. E que vai se livrar da gente. Pega uma porra de um revólver e aponta na nossa cabeça, porra. Velho. O susto que a gente toma naquilo. Eu falei, fudeu, eu vou morrer. Velho, porque eles são tão perfeccionistas, porque, né, a gente ficou com medo, eles mataram a gente de verdade. Pois é, aí eu tenho o maior susto, assim, a mulher riu da minha cara, porra. É porque eles fazem assim, o que a mulher fala é assim, você teve contato com infectados pelo bem da humanidade, você precisa ser eliminado. Pá! Na sua cabeça. Ai! Assim mesmo, desse pô. Jeito. Velho, deu um pulo na cabeça. Eu... No vídeo tem aí, no link aí do Tem um vídeo do finalzinho do desse Walking Dead Escape desse dia. Tem eu me filmei dentro dessa cabinezinha. Eles não deixaram. E eu fui filmando a minha própria cara. Cara, eu tomei um susto. Porque, pá, eu pensava que o negócio vinha, sei lá, ia sair tipo um pai na minha testa, alguma coisa assim. Cara, eu dei um pulo, a mulher começou a rir. A mulher rachava o bico, a mulher que fazia o papel de médica lá. E era tudo assim, tudo tematizado, pedaço de corpo, pendurado. E teve esse negócio que o Bonfim falou, é verdade, porque tinha uma gordinha, ela de zumbi assim, ela... E nego ia pra um lado, ela cercava. Aí nego ia pro outro, ela cercava. Aí eu fui no ombro esquerdo dela e cutuquei. Ela olhou pra esquerda, velho, eu fui pela direita. Cara, pra que eu fiz isso, velho? Nego que tava rindo, nego que tava assistindo, se cagou de rir. Eu falei... Eu tava dentro da cara de zumbi, saia correndo, velho. Gente, é incrível. Isso acontece no final de semana da Comic Con. A Comic Con começa na quarta-feira. É quinta, sexta e sábado e domingo são os dias da Comic Con. O evento, esse evento Walking Dead Escape, ele acontece no sábado e no domingo. Não, sexta e sábado. Sexta e sábado, né? Desculpa. Ele acontece na sexta e sábado. Ele é ao lado do lado, não é maneira de falar. Ele é literalmente do lado da Comic Con. É pertinho, você sai do evento, você pega ali o horário de 8 horas, que foi o que nós fizemos. Saímos da Comic Con, que a Comic Con tava fechando, e fomos direto lá no Walking Dead Escape. Vale muito a pena, cara. Foram os $70 mais bem gastos que eu tive nessa viagem, tirando o meu Stallone, que eu comprei da Hot Toys. Mas, cara, vale muito a pena. Se for de galera, melhor ainda, porque, velho, é risar. Eu ficava andando lento por dois motivos. Primeiro, pela minha forma física, que eu não tava aguentando mais. E segundo, porque eu não parava de rir. Era muito engraçado. Na hora que a gente subiu uma escada, tinha uma zumbi andando e ela olhava pra cara da gente rindo. Você lembra, Leonardo? Eu olhava pra cara da gente e deu... Ó, o zumbi tá rindo, meu. Tipo, olha aí que escurevação. E a mulher rachando o bico. Cara, é diversão, velho. É uma diversão muito louca. Que você vai sair lá de lá morto, sem vontade com vontade de morrer de tanto cansaço, porque é 50 minutos, uma hora correndo que nem um desesperado, e sobe coisa, desce coisa e passa por obstáculo de Aba 4. Mas, cara, se você for na Comic Con e não participar pelo Walking Dead Escape, você não foi na Comic Con. Interneticos, esse foi o nosso resuminho da Comic Con. Não tem como a gente contar tudo porque é coisa pra caramba. A gente vai contando à medida que a gente for falando aí nos programas e tal. Tem tanta história que vai chegar ano que vem e a gente já vai, ainda vai estar contando história da Comic Con anterior. E creio eu que ano que vem vamos todos, né? Com certeza. Com certeza. Ah, eu vou, tá. Porque o Coruja, o nosso querido amigo Coruja, que não pôde estar aqui hoje, ele virou pra mim e falou assim: eu nunca mais trabalho em restaurante na minha vida. Aí viramos e falamos: vamos todos na Comic Con. Segunda-feira ele tava: e aí, qual restaurante que eu vou? Ele tava desse jeito, cara. Vamos todos, se Deus quiser, vamos todos. E vai ser, cara, vai ser tão incrível quanto foi esse ano, porque... Gente, você que é nerd, você que curte esse mundo pop, esse mundo de séries e quadrinhos e TV, cara, é uma experiência de vida. Não é uma viagem cara. Isso que o Bonfim falou é verdade. Os hotéis, eles lotam com, sei lá, um ano de antecedência as reservas. Mas se você se programar, se você fizer a sua reserva direitinho e tal, você consegue ir. A viagem daqui para os Estados Unidos não tá. Tá mais barato você ir para os Estados Unidos do que você ir para o Nordeste. Isso é verdade, beleza, do que você vir pro Ceará, cara. Não é uma viagem impossível. É uma viagem um pouquinho dispendiosa. Claro, você tá indo pra fora do país, você tá indo pros Estados Unidos, o dólar tá um pouco caro. Enfim, a gente não sabe quanto a cotação do dólar quando vocês escutarem isso. Mas é um pouquinho dispendioso. Mas não é impossível. O ingresso da Comic Con, se eu não me engano, é $100 pros 4 dias. Entendeu? Então, assim, porra, $100? É, a gente pagou 70 no Walking Dead Escape. Os 4 dias de Comic Con, $100. Então não é nada exorbitante. É acessível. Eles fazem aquilo pra ser acessível. Não é igual a E3, que é um evento fechado pra imprensa e alguma coisa do tipo. A Comic Con é feito para público, pro Zé Povão mesmo, pra nós, nerds do mundo inteiro. Então, cara, se organize, monte sua galera. Ano que vem estaremos lá. Pô, quem sabe a gente faz um, sei lá, um encontrão Jurassicast com interneticos e a gente, todo mundo lá. Olha só que beleza que eu tenho. Então é isso, meus queridos interneticos. Meu querido Bonfim, você tá aí dormindo. dormindo, mas eu quero te agradecer muito por estar até essa hora da madrugada, até esta hora da madrugada gravando com a gente. Obrigado pela companhia lá. Sempre que precisar, me chama pra gravar. Tem muita história ainda pra vocês contarem. Puta, conta comigo, cara. Pra o que vocês precisarem aí, pra outros programas, e ano que vem tamo junto. Opa, show de bola. Olha aí, show de bola. Então, interneticos, bom, Bruno e Leonardo, vão a merda, não vou agradecer vocês por estarem aqui, que é mais do que eu queria agradecer aos dois, porque trouxeram duas estátuas fodássimas pra mim, obrigado. Eu não pude ir, porque eles estavam aqui. Ah, é verdade. Eu esqueci de contar também, Evangeline e Lili, cara. É, mas trouxeram duas estátuas. Depois um dia eu vou botar a foto das estátuas que eles trouxeram pra mim. E, enfim, coisa de brother mesmo, de então, amigo. Eu vou falar, só pra encerrarmos, internet, que os morro de inveja. Eu dei com a bunda no ombro da Evangeline Lili. Pronto, acabou. Ela tava sentada, eu tava comprando o boneco do Bruno, eu não vi, eu tava dentro do stand da UETA, ela tava sentada, eu não vi, eu pá com a bunda no ombro dela. Ela, ah, hello, eu olhei assim, hello. Ih, caralho, é a. Como é que é o nome dela? Lost? Kate. É a Kate do Lost! Então, me inveje. Ela sentiu minha bunda e isso eu não rompo. Desde então, ela se arrepende e tenta se matar todos os dias. Todos já arrancou o próprio braço, segundo o último Twitter dela. Ah, interneticos, esse foi o especial Jurassic Cast Comic Con 2013. Se Deus quiser e ele há de querer, faremos o próximo Comic Con Jurassic Cast 2014. Até lá! Headshot. Headshot. Gastaram um tostão, velho. Não gastaram um tostão esses dois desgraçados de hotel, cara. Ainda tem não, isso. Não gastaram um tostão esses desgraçados com o ingresso da Comic Con, velho. E vem jogar na nossa cara que nós que somos. Nem comida, cara. Comida. Eles receberam um cartão de crédito com dinheiro pra gastar, cara. Pois é, não, sacanagem não. Pô, o Bonfim ficou numa cobertura de um viado. Inclusive, a gente vai falar sobre isso já já. Isso, velho. O Bonfim ficou na cobertura de um dos caras da novela das oito. Não, o cara não era viado, cara. E eu vou te falar que eu não tentei descobrir, mas o cara se prontificou a falar. É, mas a gente chegando lá, a gente fala. A gente vai pros comerciais, é isso? Não. A gente vai tocando aí, já já a gente chega lá na tua cobertura. Tá. Mas enfim, o Bonfim ficou no apartamento de um daqueles dois viados da Novela das Oito. Tem um casal de viado agora, né? Na Novela das Oito. Agora. Aliás, só o que tem de viado agora na Novela das Oito. Eu acho ótimo que viado é um termo politicamente correto pra caralho pra você falar no programa. Tá, dá dores de cu, tá melhor? Tem que encher essa porra de pi, velho. Vai tomar no cu, caralho. Ah, então. Por fim, alugou um apartamento de um dador de cu. Enfim, continuando. Lá, né? É um babaquice do caralho. É meio padrão em qualquer país, entendeu? Opa, oi. É a porra do meu cachorro aqui. Silêncio! Vai dormir! Aí, então... volta ele, desculpa, a gente tá falando com a Carla aqui. Vou repetir essa piada toda vez. Toda vez, né? Vai lá, vou ouvir, pode falar. O Bruno tira a segunda via de passaporte porque o dele não tem mais lugar onde carimbar. São burguês do caralho, gente. Não, não é burguês, cara. É você porque... vai pros Estados Unidos quando? Qual a próxima vez que você vai pros Estados Unidos agora? Eu vou me programar pra ir em janeiro, cara. Mas então, eu me programo pra ir. Tem seis meses que você vai pra lá. Ah, pro inferno. Mas eu, porque eu gosto de ir lá, cara. O que eu posso fazer? Minha bota esposa a burguesinha é louca pela aí, Disney. Bota o samba da burguesinha do seu Jorge. Quem vai editar sou eu. Edita já cortei essa merda toda. Passando pelo Convention Center, aí vinha aquelas doidas vestidas de Mulher Maravilha, toda semi-nua. Aí o Miotti olhava Porque o Miotti, ele não olha, o Miotti, ele cobiça. Vocês sabiam disso? Você sabe disso, né? Ele devora. Devora com o olhar, velho. Ele dá uma olhada. Aí eu cutucava ele assim, Leonardo, vai devagar. Ele, mas se ela sai de casa desse jeito, é porque ela quer ser mamada. Olha o Miotti. Pô, cara, mas é que era foda. Tinha uma mulherada lá que era difícil, cara. Foi Miotti, vou te prender pro taradismo, velho. Essa cara que tu tá fazendo, Miotti, sério, convicto. Não, vai se fuder, velho. Se ela sai desse jeito de casa, é porque ela quer ser mamada. Eu não sei do Bonfim e do Miotti. O Miotti, eu acho que ele custou. Eu me amarrei. Bonfim, o que você achou do que você viu lá do Robocop? Aquelas cenas. Peraí que eu tô fazendo xixi. Frank Drab. Agora peida aí. Pronto, acabei. E vai pros extras, né? Sacudiu, sacudiu, balançou, balançou. Peraí que eu preciso de xixi. Peraí que eu vou lavar a mão agora.